mesmo vida louca. Eu sou tudo que tu sempre quis, vem beijar minha boca. Eu sei o segredo te fazer feliz. E mesmo vida louca eu sendo, você gostar de mim assim que eu sei. E mesmo vida louca eu sendo, você gostar de mim assim que eu sei. Que eu sei. Mesmo vida louca, assim como eu, posso te levar, meu bem, do inferno ao céu. Sou o seu ateu, eu sou o seu plebeu, e a cada encontro proporciono uma lua de mel. Ao cair em meus braços, te dou adrenalina, carinho e amasso. E é isso que eu faço. Eu sou o homem que tu sempre quis. Eu sei o seu segredo, me faz o seu brinquedo. Te dou adrenalina, comigo não tenha medo. De se jogar, de se entregar. Sou seu homem e estou sempre pronto pra te amar. Vem comigo, esquece o mundo. Sou seu vida louca com tempero vagabundo. Se arrepia toda em um segundo. Quando estou perto, seu sorriso fala tudo. Vem, que sei onde me encaixo. Vou te fazer feliz, mulher. Mesmo vida louca, eu sou tudo que tu sempre quis. Vem beijar minha boca. Eu sei o segredo te fazer feliz. E mesmo vida louca eu sendo, você gostar de mim assim que eu sei. E mesmo vida louca eu sendo, você gostar de mim assim que eu sei. Que eu sei. Cê me conhece bem, sabe que sou refém dessa vida insana e de você também. Mas nem vem com esse papo de mudar por amor. Se quiser ficar comigo, vai ser do jeito que eu sou. Eu sou da rua, sou dos frevo, jeitão de maloqueiro. Seus pais não curtem muito, mas tu chonou desse jeito que eu sei bem. Reclama pra carai, xinga, bate, chora, mas no fim pra onde ela vai? Pros braços do pai, pros braços do pai. Não sabe viver sem, então confessa, vai. Adora um perigo, ainda mais se for comigo. Se a gente fosse o filme, o nome era Amor Bandido. Mesmo vida louca, eu sou tudo que tu sempre quis. Vem beijar minha boca. Eu sei o segredo te fazer feliz. E mesmo vida louca eu sendo, você gostar de mim assim que eu sei. E mesmo vida louca eu sendo, você gostar de mim assim que eu sei. E mesmo vida louca eu sendo, você gostar de mim assim que eu sei.